sucesso! Vem arrochar com Cleito Lima. Dizem que o homem não chora, é mentira, pois eu já senti na pele e posso te provar. Pra vencer, deixa, deixa o amor te dominar, pois não dá pra voltar atrás. Quando ele te disser adeus, para, não brigue por coisas tão banais, pois tu és o meu bem maior. Na pele e posso te provar seu óculos.